Gueto Beat, você é foda. Respeito o Ednei, é o melhor de nós. E de onde nós veio, nem sempre é nós por nós. Quando alto voei, fique um albatroz. Chega onde cheguei, me senti tão veloz, yeah. Lapidação do meu flow cativante, criando canções, os pesos pique, pata de elefante. Toca corações, inveja alheia é irrelevante. Tais opiniões, é eu que sempre me taxei gigante. Eles tão a nós, torceram contra, eu sempre fui do contra a falsidade. É uma afronta de quem falsifica a lealdade. Quem nos aponta talvez não tenha capacidade. Nós não confronta, mate esses olhão na humildade. Serei julgado por motivos tolos, eles não se cansam, se esforçando em me botar pra baixo e nunca avançam. Logo nós que veio lá de baixo, eles não me alcançam. Essas panelas tudo em fogo baixo, me causando ranço. É só o escarro da pigarra do meu baseado. Tem rap farra, rap raro com meus aliados. Angustiado aqui fazendo essa dando uns trago. Na minha caverna do dragão, eu que sou o mestre dos magos. Nunca volto de volta pra casa sem alguns amigos. Por tão pouco gerando revolta dos meus inimigos. O tempo que foi já não volta, Deus é meu abrigo. E o que pensam de mim, sinceramente eu já respeito nem ligo. Respeito é o melhor de nós. Face do crime eu mostrei, sinistro de onde nós veio. Na prática a fé apliquei, pra viver um pouco como rei. Em silêncio chorei, suei, estudei, lutei. Cê parasitou, mas eu não parasitei. Você conspirou, porém não conspirei. Até o dedo cruzou, enquanto eu orei. Deus abençoou, cada passo dado sei. Foi ele quem me livrou da cilada aquela vez. Vivo o que imaginei e continuo correndo. Percebe que eu não parei, pra não voltar pro veneno. Um por amor, dois pelo quatro argola. Até que cheguei longe pra quem empurrava a carriola. Ele se incomoda, sabe que nós é foda. Tenta derrubar em vez de buscar a própria melhora. Tão preso na gaiola da mente limitada. No céu 10 mil por hora, tipo foguete da NASA. Não quis me jogar, permaneci na quebrada. Pra mostrar que é possível sem ter que sacar as quadradas. Mas me fala que bateu os quilos, não precisa tabuada. Só contar de 5 em 5, matemática aplicada. Sabe da jurisprudência do juiz da comarca. Se for segunda tá suave, na primeira é marretada. Sigo a caminhada com os pés firmes no chão. Ligeiro com aqueles que apertam a minha mão. Respeito é de lei.